consigo começar esse som, não tô conseguindo de jeito nenhum. Então, mano, eu só vou falar o que vem na minha cabeça, tudo que eu tô sentindo, tá ligado? Tudo que tá pesando. E é isso. Acho que isso aqui vai ser mais um desabafo, né? Do que um som mesmo. Eu lembro quando nós não tinha nada. Pouco dinheiro, poucos amigos e um sonho gigante dentro da minha mala. Sempre focado nesse objetivo, mesmo quando eu era o pior da minha sala. Senti tão sozinho, longe da saída, com fé no que só eu mesmo acreditava. Tempo curo, desamparo, minha mãe nunca criou descaso. Jurei pra mim mesmo que um dia eu ia viver com mais do que o necessário. Rafa, igual a Rafa, meu número é o 7. Eu nasci dia 7, foi premeditado. Já me aproximei dos meus demônios, por isso hoje em dia eu vivo iluminado. Como o efeito da droga, me amenize e depois volta. Que minha ansiedade incomode. Se eu não entendi energia, ela fechei meu corpo. A sombra vigia minhas costas. É tão barulhento. Ouvi o que tem através do sereno. Vi que meu mundo era tão pequeno. Minha ambição me leva aonde eu quero. Porque eu sempre paguei qualquer preço. Qualquer preço. O valor da minha vida é meu sonho. Sempre dividido, viver em dois planos. Estúdio sempre faço minhas claras evidências. Saudades de com meu pai pro jogo do Santos. Vejo minha família não sei quantos anos. Só tento me esquecer pra reduzir esses danos. E meu ego não tem diferença. Me distanciei porque teve essa ausência. Eu sei que a maldade mora na inocência. Nasci preparado pra não virar preso. Sempre tive fé, mas me faltou clareza. Esperto com quem eu coloco na mesa. Divido com os meus o que eu tenho certeza. Faço outra oração só que em forma de ler. Nunca faltou nada em cima da minha mesa. Não. Oi, filho. Tudo bem também por aqui? Acabei de fazer almoço, acabei de comer. Tô com saudade de você, meu filho. Você tá indo bem? Tá tudo certinho, amor? Eu lembro quando nós não tinha nada. Pouco dinheiro, poucos amigos e um sonho gigante dentro da minha mala. Sempre focado nesse objetivo, mesmo quando eu era o pior da minha sala. Senti tão sozinho, longe da saída, com fé no que só eu mesmo acreditava. Tempo curo, desamparo, minha mãe nunca criou descaso. Jurei pra mim mesmo que um dia eu ia viver com mais do que o necessário. Rafa, igual a Rafa, meu número é o 7. Eu nasci dia 7, foi premeditado. Já me aproximei dos meus demônios, por isso hoje em dia eu vivo iluminado.